Alô, e aí, F-Zero? Firmeza? Então, irmão, tem alguma novidade pra nós aí? Ô, firmeza, eu tô com um som aqui, mano, que eu escrevi chamado Violência Gratuita. De repente eu gravo ele, eu vou ligar no RB e a gente cola lá. Firmeza então, rapaz, fica com Deus.